Roger, Roger, Charlie. Thank you. algo, aquilo que eu falei foi positivo, eu sinto agora negativo o modo Charlie, vai ser um incidente nessa conversa. Aquilo que eu falei foi desse, para 35006, é o Justiça da Novela 118. Seu estacionamento dos corredores. Gente, vou em caixa prego para ingressar no seu caixa prego. Seu compadrito, eu vou em posição Veracruz para ingressar no seu Veracruz. Para ingressar no corredor Veracruz, seria a proa 090. Autorizado a alinhar e decolar. Isto no zero, vento no 20 graus, no 1 no nós. Azul 4463, chama-se 3 cifra, né? Frequência 1128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Azul 4 posição Paripe, para negar essas coisas, positivo aqui no Papa Vitor. Decolado 4-6, chame o controle Salvador 1-2, 0 decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Salvador, bom voo, chame 2-0-3. Chame 2-0-3, contato rodando decolagem, pode desligar o teste autoridade direto do Lito, serem o 3-6-2. Papavita desce para 1.500 pés, é forte caribe. 1.500 pés, confio que você vai novamente? É o VOR, 165, tá alterado São Paulo. Isso. Negativo, modo alto, Charlie. Para negativo, tráfego, chame a torre na frequência 118 do 95. Ah, mas até Paris você recebeu o modo alto, Charlie, né? Positivo, por hora, você está em frente. Você pode fazer isso? Chame a 213, chame seu Recife na frequência 118 do 135, alterna 123 do 18. 71, nossa identificação, vou em posição Bomed, para que você está chegando com Bomed 11, se for presença no 050, ajuste 908. Repito, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 1 mais. Senhor Pouso, é cadê o mano Alfa Chave do Cronômetro? É, confirmo para todos? É cadê o Alfa Chave do Cronômetro? E o Papa Vitor afirma. Alfa Chave, oi? Papavito negativo, autorizado o PETEC, após táxi a Romeu. Papavito, confirme modulo para a torre. O Charlie só até antes do pouso. O pouso negativo. Sim, mas pegou uma. Aquilo para fazer Vitor era firme. No 3, autorizado alinhar e decolar. Pista no 0, vento no 2, 0 graus, no 1 mais. Avisa se enche frequência livre estacionar. Salvador, o azul, 2-7-7, solicita a torre de Guma. Azul, 2-7-7-1, está autorizado a posição Guma. Guma, azul, 2-7-7-7. Pode voltar. sessão de voo completa. Controle de Salvador 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle 208, gol 2013, 2013, já com a portagem contra a parte. Via MON para o 370, 3378. possibilidade de encurtar a nossa rota, senhor Corichão? Só que eu queria sair da até por 371. Autorizado prosseguir pro farol de Itapuã, aguarde instruções para o cruzamento. Aguarde instruções para o cruzamento, você é agora. Não fala que o pessoal foi escolar para o corre direito para 055, deixa parar 3.006, a gente não vai mais para a estabilidade. Escolar direito para 055, para o pessoal eu posso no bloco, mas o 257. Azul Eco, autorizado o cruzamento do campo, reporte na vertical do farol de Itapuã para transferência. Autorizado o cruzamento, reportar em Itapuã, você é Azul Eco. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 30 graus, no 1 no nós. Alinhar e decolar pista no zero, vento no 3, 4, 3. Chame 76 na frequência 128, decima 8, acena 12, meio decima 0. 128, acena 260, vou 20, uma 30, boa tarde. Caso no Eco, na vertical do farol de Itapuã, chame o controle 120, decima 8, bom voo. Vertical do Itapuã, 108, grata. Quadrado de uma de fato, prossiga. Bravo Lima Uniforme, atendo o telefone 0131. Seu reporte farol da barra. Passou 1 novembro, chame a torre na frequência 118-95. Eco Zulu 90, Fair, autorizado, toque remetida, pista no zero, vento no 2, 0 graus, no zero mais. Toque remetida, autorizado, posto no zero. Se a pessoa da feira, da autorizada, por sete. Salvador, azul 2771, 3.5 milhas para o Índia Serra. Azul 2771, continue a aproximação número 2 para pouso, informa o tráfego Papa Alfa 31 na curta final, pista no zero. Gente, azul. 255, estou autorizado a pedir. Papa Papa, Bravo Lima e Uniforme, atente o tráfego sentido oposto, mantendo a linha do litoral, altura 44. Ele fala na parte de fundo de volta. Agora a segunda está pela região de Amaralina. Fechamento 3315, acione notificação. Esse avião chegar na mão. Avião 060, avião de Salvador 017. Trago de uniforme, ciente, trago isso que vai fazer um reporte pessoal. Bruno 9 é autorizado por pista 17, vento no 1 0 graus, 1 no 1 0 graus, 1 no 1 mais. Solo 7, backtrack, reporte livre. 260, palmo, tráfego 12 horas, 7 milhas. Patrão, 57, roupa 54, né? Prefeito, para próxima tarde, está estabilizado. Começa a estabilizar os dois. 3437, chame seu conhecido na frequência 128 decimal 8, antena 128 decimal 0. 3882600, 3437. Sobre, o senhor Andrés João, pode liberar a restrição de taxa, comigo? Sobre, na dúvida para 4.000 pés, o Arista 907. 4.007. Se a Zulu é com essa figura na faixa do céu. Thank you. 320 sem identificação, deixa chegar no MED 1 para o 050, ajuste na 097. 050, via o MED 1, eu vou achar. Na 320, qual foi? Quantidade de voar Itapi, Moldura? Na 320, só para ligar o golpe da Itapi. Pode Itapi, se você. 3144, Palmeiras, por 12 horas, é com no 12, então não é no milho, mas é até a opção 44 também na cabeça de aproximação. Autorizado, pista 1-0, vento 1-1, 0 grau, 099. Todo el tren que se por la prueba. Tiago, João Vitor, Índia, Júlia. Júlia, Tiago, João Vitor, Índia, Júlia.